Ficheiro 9, página 84. Quando deixara a Suécia um ano antes, não sabia muito bem o que fazer com o apartamento, de modo que a melhor solução parecera-lhe ser providenciar o pagamento das contas fixas. Ainda ali tinha mobília, laboriosamente reunida ao longo de anos de visitas a casas de móveis em segunda mão, meia dúzia de canecas lascadas, dois computadores mais antigos e montes de papéis, mas nada de valor. Foi à cozinha buscar um saco de plástico preto e passou os 5 minutos seguintes a separar o lixo da correspondência. A maior parte do monte foi diretamente para o saco de plástico. Havia algumas cartas para ela, sobretudo extratos bancários e declarações para o IRS da Milton Security. Uma das vantagens de estar sob tutela era não ter de preocupar-se com questões fiscais. As comunicações desse tipo primavam pela ausência. Tirando isso, e num ano inteiro, recebera apenas 3 cartas pessoais. A primeira era de uma advogada, Greta Molander, que fora a executora testamentária ad hoc da mãe. A carta comunicava que, feito o arrolamento dos bens da falecida, Lisbeth Salander e a irmã Camila herdavam 9.312 coroas cada. Fora feito um depósito da quantia correspondente na conta bancária de Fröken Salander. Pedia-se o favor de confirmar a recepção. Lisbeth enfiou a carta no bolso interior do blusão. A segunda carta era da diretora da Casa de Saúde, Applewicken, e lembrava-lhe delicadamente que tinham em depósito uma caixa com os objetos pessoais da mãe. Importar-se-ia de contactar a Applewicken e dizer o que desejava que fizessem com aqueles objetos? A carta terminava com o aviso de que, caso não tivessem notícias dela ou da irmã, cujo endereço ignoravam, até ao fim do ano não teriam alternativa, considerando a escassez de espaço, senão desembaraçarem-se deles. Lisbeth viu que a carta tinha data de junho e pegou no telemóvel. A caixa continuava lá. Pediu desculpa por não ter contactado mais cedo e prometeu ir buscá-la no dia seguinte. A última carta era de Mikkel Blomqvist. Lisbeth hesitou um instante antes de decidir não abrir e atirou-a para o saco. Encheu outra caixa com várias bugigangas que queria conservar e apanhou um táxi para Mosebach. Maquilhou-se. Pôs os óculos escuros e uma peruca loira que lhe chegava aos ombros e enfiou na mala um passaporte norueguês em nome de Irene Nesser. Examinou-se ao espelho e decidiu que Irene Nesser se parecia um pouco com Lisbeth Salander, mas era mesmo assim uma pessoa completamente diferente. Depois de comer rapidamente uma baguete com brie e um latte no café Eden, na Gategatan, foi a pé até uma agência de aluguer de automóveis em Ringvägen, onde Irene Nesser alugou um Nissan Micra. Dali, rumou aos armazéns da IKEA em Kungens Kurva e passou 3 horas a examinar o mobiliário, anotando num bloco os números dos artigos de que precisava. Durante esse espaço de tempo, tomou várias decisões muito rápidas. Comprou 2 sofás Carlanda, forrados de couro creme, 5 cadeirões Pohang, 2 mesas redondas de faia lacada, uma mesa de café Svansbo e várias mesas de apoio Lac. Comprou 2 armários Ivar e 2 estantes Bond, um móvel para o televisor e uma unidade Magicker com portas. Optou por um guarda-fato Pax Nexus com 3 portas e 2 pequenas cômodas Malm. Demorou muito tempo a escolher a cama e acabou por decidir-se por uma armação Emnes com colchão e mesas de cabeceira, a condizer. Só para jogar pelo seguro, comprou uma cama Lillehammer para o quarto de hóspedes. Não que planeasse ter visitas, mas já que tinha um quarto de hóspedes, mais valia mobilá-lo. A casa de banho do apartamento já estava equipada com um armário farmácia, um armário para toalhas e uma máquina de lavar roupa que o antigo proprietário deixara ficar. Tudo o que teve de comprar foi um cesto para a roupa suja. do que precisava mesmo era de mobilar a cozinha. Depois de refletir um pouco, escolheu uma sólida mesa Rochefort de faia, com tampo de vidro temperado e 4 cadeiras coloridas. Também precisava de mobilar o escritório. Examinou uma série de extravagantes postos de trabalho, cheios de prateleiras engenhosas para arrumar computadores e teclados. No fim, abanou a cabeça e comprou uma secretária vulgar, o modelo Galant, de faia, com tampo inclinável e cantos arredondados, e um grande armário de arquivo. Demorou ainda mais tempo a escolher a cadeira de secretária, na qual ia de certeza passar muitas horas, do que tinha demorado a escolher a cama. E optou por uma das mais caras, o modelo Verksam. Percorreu o armazém de uma ponta à outra e comprou um bom abastecimento de lençóis, fronhas, toalhas, toalhões de banho, mantas, almofadas, facas de cozinha de aço inoxidável, talheres, pratos, tachos, panelas, tábuas de trinchar, 3 grandes tapetes, vários candeeiros de secretária e uma quantidade enorme de material de escritório. Pastas, arquivadores, cestos de papéis, caixas, coisas assim. Pagou com um cartão de crédito em nome da Wasp Enterprises e mostrou o passaporte de Irene Nesser. Pagou também a entrega e a montagem do material. A conta ascendeu a um pouco mais de 90 mil croas. Estava de regresso ao Zodar às 5 da tarde, a tempo de fazer uma visita à Axelsen Eletrónica para o Lar, onde comprou um rádio e um televisor de 19 polegadas. Quase em cima da hora de fechar, entrou numa loja na Ornsgatan e comprou um aspirador. Nos Maria Allen, comprou uma esfregona, detergentes, um balde de sabão, escova de dentes e uma embalagem gigante de papel higiênico. No fim deste frenesim consumista, sentia-se cansada, mas feliz. Enfiou as suas compras no Nissan Micra alugado e deixou-se finalmente cair numa cadeira do Café Java, na Ornsgatan. Pegou num jornal da tarde, abandonado na mesa ao lado, e ficou a saber que os sociais-democratas continuavam no governo e que nada de importante parecia ter acontecido na Suécia enquanto estivera ausente. Às 8 estava em casa. A coberta escuridão, tirou as compras do carro e levou-as para o apartamento de V. Kula. Deixou tudo num monte no vestíbulo e voltou a sair para tentar arranjar um lugar onde estacionar. De novo em casa, pôs a água a correr no jacuzzi, que dava à vontade para 3 pessoas. Pensou em Mikkel por um instante. Até ter visto a carta dele naquela manhã, esquecera-o por completo durante meses. Perguntou a si mesma se estaria em casa e se Erika Berger estaria com ele. Passado algum tempo, inspirou fundo, voltou-se de bruços e mergulhou. Levou as mãos aos seios e apertou os mamilos com força, retendo a respiração, até que os pulmões começaram a doer-lhe. Erika Berger, diretora editorial da Millennium, consultou o relógio quando Mikkel Blomqvist chegou. Estava quase 15 minutos atrasado para a reunião de planeamento marcada para a segunda terça-feira de cada mês, às 10 horas em ponto, durante a qual se esboçavam os planos para o número seguinte e se tomavam decisões sobre o conteúdo da revista, com vários meses de antecedência. Mikkel pediu desculpa pelo atraso, numa explicação murmurada que ninguém ouviu e a que muito menos se deu ao trabalho de responder. Além de Erika Berger, participavam a assistente editorial Malin Eriksson, o sócio e diretor artístico Christer Malm, a jornalista Mónica Nilsson, os redatores Henri Cortés e Lotta Karim, colaboradores em part-time. Mikkel notou imediatamente que a estagiária não estava presente, mas havia uma cara nova no pequeno grupo sentado à volta da mesa de reuniões do gabinete de Erika. Era muito invulgar ela permitir a presença de um intruso nas sessões de planeamento da Milênio. "Apresento-lhes o Dag Svensson", disse Erika, "freelancer. Vamos comprar-lhe um artigo." Mikkel apertou-lhe a mão. Svensson era loiro e tinha olhos azuis. Usava os cabelos muito curtos e uma barba de 3 dias, Devia andar pelos 30 anos e parecia desavergonhadamente em forma. Por norma, publicamos uma ou duas edições temáticas por ano, continuou Erika. Gostaria de usar esta história no número de maio. Temos a gráfica marcada para 27 de abril, o que nos dá uns bons 3 meses para preparar os artigos. E qual é o tema? Perguntou Mikkel, enquanto se servia do termo de café. O Dag procurou-me a semana passada com o esboço de uma história. Por isso lhe pedi que se nos juntasse hoje. Queres continuar a partir daqui, Dag? Tráfico de mulheres, disse Svensson. Ou seja, exploração sexual. Neste caso, sobretudo de raparigas vindas dos países bálticos e da Europa Oriental. Se me permitem, vou começar pelo princípio. Estou a escrever um livro sobre o assunto e foi por isso que contactei a Millennium, uma vez que funcionam também como editora. Houve sorrisos em torno da mesa. As edições Millennium tinham até o momento publicado exatamente um livro, O Tijolo, de Mikkel, já com um ano, sobre o império financeiro do multimilionário Wennerström. O livro tivera 6 edições na Suécia. Fora publicado em norueguês, alemão e inglês e seria em breve traduzido para francês. O êxito comercial espantava-os a todos, considerando que a história se tornara, entretanto, conhecidíssima e fora tratada em todos os jornais. A nossa produção editorial não tem sido das mais consistentes, fez Mikkel notar cautelosamente. Até Svensson esboçou um sorriso. Admito que não, disse, mas têm os meios para publicar um livro. Há montes de editoras maiores, insistiu Mikkel, bem estabelecidas no mercado. Sem dúvida, interveio Erika, mas há já um ano que discutimos a possibilidade de nos lançarmos a sério na edição, como complemento da nossa atividade regular. Abordámos o assunto em 2 reuniões da Comissão Administrativa e todos reagiram muito positivamente. Estamos a pensar numa lista muito pequena, 3 ou 4 títulos por ano, de reportagens sobre vários temas. Produtos tipicamente jornalísticos, por outras palavras. Este seria um bom livro para começar. Tráfico de mulheres, disse Mikkel. Conta-nos mais. Há 4 anos que investigo a questão do tráfico de mulheres. Entrei no tema pela mão da minha namorada, por assim dizer. Chama-se Mia Johansson, é criminologista e o seu trabalho de pesquisa insere-se nesta área. Trabalhou no Conselho de Prevenção Criminal e conduziu um inquérito sobre a legislação relativa ao negócio do sexo. Conheço-a, disse Malin Eriksson de repente. Fiz uma entrevista com ela há 2 anos, quando publicou um relatório que comparava a maneira como homens e mulheres são tratados nos tribunais. Svensson sorriu. Esse criou alguma agitação. Mas há já 5 ou 6 anos que a Mia investiga o tráfico de mulheres. Foi assim que nos conhecemos. Eu estava a trabalhar numa história sobre a exploração sexual na internet e alguém me disse que ela sabia qualquer coisa a esse respeito. E sabia. Resumindo, começámos a trabalhar juntos. Eu como jornalista, ela como investigadora. Entre uma coisa e outra, começámos a namorar e desde há 1 ano vivemos juntos. Ela está a preparar o doutoramento e vai defender a sua tese este ano. A tua namorada está então a escrever uma tese de doutoramento, enquanto eu escrevo a versão popular da tese dela e acrescento alguma da minha própria investigação, além de uma versão mais curta, na forma do artigo de que falei à Erika. Ok, estão a trabalhar em equipa. Qual é a história? Temos um governo que introduziu a legislação mais dura em matéria de exploração comercial do sexo. Temos uma polícia que supostamente deve garantir que essa legislação seja implementada e cumprida. E temos tribunais que supostamente devem condenar os criminosos sexuais. Chamamos aos homens, aos clientes, criminosos sexuais, desde que passou a ser crime pagar por serviços sexuais. E temos uma imprensa que escreve artigos indignados sobre o tema, etc. Entretanto, a Suécia é um dos países que importa per capita mais prostitutas da Rússia e dos países bálticos. Podes fundamentar essa afirmação? Não é segredo e nem sequer é novidade. O que é novidade é que falamos com uma dúzia de Lílias Forever. São sobretudo raparigas entre os 15 e os 20 anos. Vêm de situações de miséria extrema na Europa Oriental e são atraídas para a Suécia com promessas de emprego, mas acabam nas garras de uma máfia sem escrúpulos. As experiências por que algumas dessas raparigas passaram fariam Lilia Forever parecer um filme para toda a família, coisas que nem sequer seria possível mostrar num filme. Nota de rodapé. Referência ao filme Lilia Forever, do realizador sueco Lucas Moodysson, 2002. Ok. É esse o enfoque da tese da Mia, por assim dizer, mas não do livro. Reinava um silêncio atento à volta da mesa. A Mia entrevistou as raparigas. Eu segui a pista dos fornecedores e do cliente tipo. Mikkel sorriu. Não conhecia Svensson de nenhum lado, mas sentiu imediatamente que era o tipo de jornalista de que gostava. Alguém que ia direito ao coração da história. Para Mikkel, a regra de ouro do jornalismo era que havia sempre um culpado, o mau. E encontraste alguns factos interessantes? Posso provar, por exemplo, que um funcionário público ligado ao Ministério da Justiça que esteve envolvido na redação das leis sobre o negócio do sexo, explorava pelo menos duas raparigas que foram trazidas para a Suécia por traficantes de pessoas. Uma delas tinha 15 anos. Uau! Há 3 anos que trabalho intermitentemente nesta história. O livro incluirá casos de estudo de clientes. Há 3 polícias, um dos quais trabalha na Segurança Nacional e outro na secção de costumes. Há 5 advogados, um promotor público e um juiz. Há também 3 jornalistas, um dos quais já escreveu artigos sobre o comércio sexual. Na intimidade, entrega-se a fantasias de violação com uma prostituta adolescente de Tallinn. E não estou a falar de sexo consensual. Tenciono dar nomes. Tenho documentação à prova de fogo. Mikkel assobiou. Uma vez que voltei a ser editor, vou querer passar toda a documentação a pente fino, disse. Da última vez que fui descuidado a verificar as fontes, passei 3 meses na prisão. Se publicarem a história, dou-lhes toda a documentação que quiserem, mas tenho uma condição para vender o artigo à Millennium. O DAG quer que publiquemos também o livro, explicou Erika. Precisamente. Quero que caia como uma bomba. E, de momento, a Millennium é a revista com maior impacto e mais credibilidade do país. Não acredito que qualquer outro editor se atrevesse a publicar um livro como este. Portanto, sem livro não há artigo, disse Mikkel. A mim parece-me que a coisa tem mais do que pernas para andar, disse Malin. E Cortés emitiu um murmúrio de concordância. O artigo e o livro são 2 coisas diferentes, continuou Erika. No que respeita à revista, o Mikkel é o editor e, portanto, responsável pelo conteúdo. Quanto ao livro, a responsabilidade pelo conteúdo cabe ao autor. Eu sei, disse Svensson, não estou preocupado. No momento em que o livro for publicado, a Mia apresenta queixa na polícia contra todos os nomeados. Essa sim vai fazer ondas, comentou Cortés. E é só metade da história, continuou Svensson. Também tenho andado a estudar algumas das redes que ganham dinheiro com o negócio do sexo. Estamos a falar de crime organizado. E quem está envolvido? É isso que é tão trágico. A máfia do sexo é constituída por um sórdido bando de pulhas de primeira apanha. Não sei verdadeiramente o que esperava quando iniciei esta investigação, mas a maior parte das pessoas tem a ideia, ou pelo menos eu tinha, de que a máfia é uma coisa de gente dos mais altos escalões da sociedade. Se calhar foram os filmes americanos que contribuíram para criar essa imagem. A tua história sobre o Venastrom, Svensson voltou-se para Mikkel, também prova que por vezes é o que acontece. Mas o Venastrom foi, em certo sentido, a exceção que confirma a regra. O que encontrei foi um bando de falhados, sádicos e brutais, que mal sabem ler ou escrever. São completamente incapazes em matéria de organização e de pensamento estratégico. Há ligações a motards e outros grupos mais ou menos organizados. Mas, de um modo geral, o negócio do sexo é gerido por uma cambada de cretinos. Tudo isso fica muito claro no artigo, interveio Erika. Temos leis e uma polícia e um sistema judicial que todos os anos financiamos com milhões de coroas saídos do bolso dos contribuintes para combater o negócio do sexo. E nem sequer são capazes de apanhar e condenar um bando de atrasados mentais. É uma tremenda violação dos direitos humanos, mas as vítimas situam-se tão no fundo da escala social que não têm o mínimo interesse para o sistema legal. Não votam, quase não falam sueco, excetuando pouco vocabulário de que precisam para fazer o serviço. 99,99% dos crimes sexuais não são denunciados à polícia. E os que são, quase nunca chegam a tribunal. É, com toda a certeza, o maior iceberg de toda a história da criminalidade sueca. Imaginem se os assaltos a bancos fossem tratados com a mesma displicência. Impensável. Infelizmente, cheguei à conclusão de que a atividade não sobreviveria nem mais um dia se a realidade não fosse que o sistema judicial não quer, pura e simplesmente, pôr-lhe termo. Os abusos sexuais contra adolescentes vindas de Tallinn ou de Riga não são uma prioridade. Uma pega é uma pega. Faz tudo parte do sistema. E toda a gente sabe, murmurou Mónica Nilsson. Então, o que acham? Perguntou Erika. Gosto, respondeu Mikkel. Vamos arriscar o pescoço com essa história. Mas foi exatamente para isso que criámos a Milênio. E é por isso que continuo a trabalhar na revista, acrescentou Mónica. De vez em quando o editor tem de saltar de uma falésia. Todos riram, exceto Mikkel. Foi ele o único suficientemente louco para aceitar o lugar de editor, disse Erika. Vamos publicar a história em maio e o teu livro sairá na mesma altura. O livro está pronto? Perguntou Mikkel. Não. Tenho o esqueleto todo, mas só metade do texto. Se aceitarem publicar o livro e me derem um adiantamento, poderei trabalhar nele a tempo inteiro. A pesquisa está quase toda feita. O que falta são pormenores complementares. Na realidade, é só comprovar o que já sei e confrontar os clientes que vou apontar. Vamos tratar disto como tratamos do livro sobre o Venerstrom. Vamos precisar de uma semana para o layout e a paginação. Krister confirmou com um aceno de cabeça. E duas para a impressão e acabamento. Fazemos as confrontações em março e abril e preparamos um resumo de 15 páginas que encerrará o livro. Teremos o manuscrito pronto a 15 de abril, o que nos dará tempo para rever todas as fontes. Como é que fazemos em relação ao contrato e isso? Nunca redigi um contrato de edição. O melhor é falar com o nosso advogado. Erika franziu a testa. Proponho um contrato de trabalho a termo certo, por 4 meses, de fevereiro a maio. Mas olha que não pagamos salários mirabolantes. Tudo bem. Só preciso de um ordenado base para poder dedicar-me ao livro a tempo inteiro. Quanto ao resto, a regra da casa é 50-50 da venda do livro depois de deduzidos os custos. Que te parece? Parece-me ótimo, respondeu Svensson. Distribuição de tarefas, continuou Erika. Malin, quero que sejas tu a planear a edição temática. Será a tua principal responsabilidade a partir do mês que vem. Vais trabalhar com o Dag e editar o manuscrito do artigo. O que significa que tu, Lota, ficas como assistente editorial da revista, de março a maio. Terás de passar a tempo inteiro. E a Malin ou o Mikkel dar-te-ão uma mão sempre que possível. Malin Eriksson assentiu com um gesto de cabeça. Mikkel, vais ser o editor do livro. Erika voltou-se para Svensson. Embora ele não goste de admiti-lo, é um excelente editor e percebe de pesquisa. Vai ver ao microscópio cada sílaba do teu livro e vai estar atento a todos os pormenores. Lisonjeia-me muito o facto de quereres que sejamos nós a publicar o teu livro. Mas acontece que temos aqui na Millennium um problema especial. Temos um ou dois inimigos que só esperam uma oportunidade para nos afundar. Se arriscarmos o pescoço e publicarmos uma coisa como esta, vai ter de ser 100% exata. Não podemos permitir-nos menos. Nem eu quereria que fosse de outra maneira. Ótimo. Mas vais aguentar ter alguém a espreitar por cima do teu ombro e a criticar tudo o que fizeres durante 4 meses. Svensson sorriu e olhou para Mikkel. Venha ele, disse. Se vai ser uma edição temática, vamos precisar de mais material. Mikkel, quero que escrevas sobre os aspectos financeiros do comércio do sexo. De quanto dinheiro estamos a falar anualmente? Quem ganha dinheiro com esta atividade e para onde vai ele? Será possível encontrar provas de que uma parte vai parar aos cofres do Estado? Mónica, trabalha a questão dos abusos sexuais em geral. Fala com as mulheres que estão nos lares de refúgio, com investigadores, médicos, pessoal da assistência social. Vocês, os dois, e o Dag, tratam dos artigos de apoio. Henry, quero que entrevistes a Mia Johansen. Não pode ser o Dag a fazê-lo. Perfil. Quem é ela, o que investiga e a que conclusões chegou. Depois, quero que relates alguns casos tipo tirados dos arquivos da polícia. Krister, fotografias. Não sei como é que vamos ilustrar isto. Pensa no assunto. É, talvez, de todos os temas, o mais fácil de ilustrar. Artístico, nenhum problema. Deixem-me acrescentar uma coisa, disse Svensson. Há na polícia uma pequena minoria de homens e mulheres que estão a fazer um excelente trabalho. Talvez fosse boa ideia falar com alguns deles. Tens nomes? Perguntou Cortês. E números de telefone? Respondeu Svensson. Ótimo, disse Erika. O tema da edição de maio é o negócio do sexo. A nossa posição é que o tráfico de mulheres é um crime contra os direitos humanos e que esses criminosos têm de ser denunciados e tratados como os criminosos de guerra, ou os membros de esquadrões da morte, ou os torturadores de qualquer lugar do mundo. Agora toca abolir.